Se olhas a distância, talvez julgues que é tarde e que a rosa se deixou abrir até ser calafrio e que tudo é um vazio sem números nas portas onde pernoitar de tanta viagem. Olharás a neve que apagou as horas e os passos e a palidez dos espaços devorando o silêncio e o crescer da relva na memória dos longes coados. A sombra da cinza é o orvalho e nele os remos não avançam. No vento fatigado, resignado te olhas, fundindo os portos e as lendas, onde a infância gela na remota espera de ser desatino. Mas não, de todas as vezes diz não, para que o tempo se desprenda nas velas magras. Se o coração não cansa, nada é tarde, nada. Nada. Sound.